só quero ouvir uma palavra sua. Porque se você crê, você já tem a cura. Eu profetizo paz em seu coração, a alegria, o amor e a salvação. Chega de sofrimento, chega de lamento. Esse é o nosso Deus te dando entendimento, porque Ele é fiel e sempre está contigo, batendo em sua porta, querendo ser amigo. Chegou a sua hora, chegou a sua vez de levantar as mãos e aceitar de vez. Abre seu coração e aceite Jesus. Você vai ter caminho, vai ter verdade e luz. Faz morada em mim, quero te sentir. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, o bem maior é bem maior, hein? Só tenho em ti, somente em ti, Senhor. Eternamente, eternamente, eternamente. A depressão não vai onde Jesus está, mas pode ter certeza que Ele vai lá. Se apresenta a ela como Jesus Cristo, e ela vai embora e você vive em Cristo. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Ergue sua cabeça e se mantém de pé. Eu sei que a luta é forte e pode derrubar, mas pode ter certeza, Deus vai te levantar. O que Ele fez comigo, eu posso te dizer. Me tirou da lama e me fez vencer. Hoje eu sou feliz com a minha vida nova. A cada dia, a cada hora, ela se renova. Faz morada em mim, quero te sentir. Eu quero te sentir, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. O bem maior é bem maior, Senhor. Só tenho em ti, somente em ti, eternamente, eternamente. Aceite Jesus, renove sua vida e seu jeito de viver. Aceite Jesus, escudo nas batalhas e certeza de vencer. Aceite Jesus e tenha direção, caminho, paz e salvação. Escuta aqui, ó, escuta aqui, parceiro, porque eu vou dizer ligeiro. Jesus está voltando e o tempo tá passando. Se você vacilar, Ele vai voltar, sua igreja vai levar e você ficará aí. Aí o bicho vai pegar, aí o bicho vai pegar, irmão.